botinas blindados camuflados, militares armados de estupidez, violência gratuita sem o menor escrúpulo, tropas nas ruas, comportamento agressivo. Todo o seu estado foi corrompido, suas estruturas e táticas de guerra nos revoltaram. O povo foi a luta por melhorias. Jamais existirá honra sem antes da guerra. Luta armada foi o que tivemos. Covardia, cavalaria e hipocrisia. Os militares me respeitaram todo o povo. Mataram, estrangularam, abusaram do poder. Só nos restou tentar nos defender. Instalar uma democracia para não morrer.